Rádio Zero, mano. Soul Live rebentou, virou a galera. Isso aí, eles continuam aí no fundo. Eu vou anunciando aqui o que, que vai rolar. Vai rolar mais Alice Russell, aquela primeira lá que rolou. Cantora fabulosa, uma branquela que manda brasa aí na voz. Então ela vai participar aí de uma colaboração num projeto Nostalgia 77, que tem a sua versão ao vivo também, que se chama Nostalgia 77 Octeto. Depois mais Ponte que Sou Orquestra, com a participação dela também. Eu vou deixando vocês aí com Nostalgia 77, Alice Russell de convidada, com uma música que vocês vão reconhecer. Seven nations. Isso aí galera, Rádio Zeriman. Isso aí foi o programa do lado de cá. Tamo aí no fundo com I'm Gonna Leave You, com Nina Simone. É isso aí, I'm Gonna Leave You. Tô indo embora. Que vai acabando o programa do lado de cá. A gente vai ficar aí com o DJ Pedrada. Vocês viram que o nível do groove foi só subindo, subindo. É isso aí, DJ Pedrada vem aí. Eu me despeço de vocês, agradeço aí. Isso aí, confiram o blog da Rádio Zeriman, radiozeriman.blog. Rádiozerima.blogspot.com. E é isso aí, vamos ficando aí no fundo com a Nina Simone, I'm Gonna Leave You em Berlim, 0 horas e 20 minutos. DJ Pedrada, se liga aí, quando acabar essa você e os ouvintes, dá um tempo que o DJ Pedrada vai entrar em ação. Boa noite, galera. Boa noite, Rádio Zerima.